sociais. A igreja abriu as portas, os convidados te olhando, o seu pai te levando, a sua mãe só chora. O Bernardinho e Ana levando as alianças, só de olhar dá nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama. Mas tenha errado, o patrimônio que era pra ser meu, eu tô de convidado. E esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim o seu aceito. De núpcias, a igreja abriu as portas, os convidados te olhando, o seu pai te levando, a sua mãe só chora. O Bernardinho e Ana levando as alianças, só de olhar dá nervoso, pressão 18 por 8, sintoma de quem ama. Mas tem algo errado, o matrimônio que era pra ser meu, eu tô de convidado. Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim o seu aceito.